Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, reporte para a Itapã. Reporta aí. Manda o Travedo para o Itapuã, Mike Eco Delta. Sente, Mike Eco Delta, mantém o farol de Itapuã, aguardando transferência. Aguardando para cruzar o eixo da ONA 028. Assenta, aguardará. Torre Salvador. Bom dia, é o gol 1648. Gol no 1648, muito bom dia, continue a aproximação. Vai dar autorização para pouso. Agora dando autorização de pouso, está baixado travado, 1648. Gol 1648, cheque trem livre pouso na 10, vanta de 1,8, 0 graus com 612 anotes. Cheque livre pouso, pista 10, baixado travado, 1648. Antônio, Mike Eco Delta, visual com 648, pode cruzar atrás da aeronave para a base? Mike Eco Delta, fique atento a esse tráfego, é um Boeing 737-800 da Gol, faça a retaguarda do mesmo, reporte para girar a base, Mike Eco Delta. Delta. Gol no 648, só para cheque, tem um helicóptero, vai passar a cauda do senhor, encontra-se agora à sua direita, não interfere com a sua aproximação. Poxa, eu tenho mesmo no visual, obrigado. Mike Eco Delta, contato visual, autorizado final da ONA 7, reporte na curta final. Ah, sim, esse grato, tá bastante encerrado já. ONA 648 no solo ao 51, livra direita, ONA 21, decimal ONA. 21, não livra, ONA 648. Eco Delta no solo aos 5-3, ao estacionar a frequência livre. Gilete Lima, bom dia, prossiga. Ah, com a capa vista visual para o cancelamento circular pela direita para o Jardim. Plano modificado ao 5-4, mantenha-se referências visuais, pressante para sinal da Dona 7, a parte curta final. Lima, Gilete Lima. Lima, repassada final. Ali mantém pistão no zero, Chanel 63 e nono. Ali mantém no zero, 63 e nono. Então, a linha IT cola pistão no zero, Vanquete 1 no 50 graus com 5963 e nono. A linha IT cola no 063 e nono. Lima Gilete Lima tem um contato visual, tem livre pouso na 197, vento no 50 graus com 5 nós. Venha na final, bastante atrasado. Salvador, Chanel 6250 no localizador. O Chanel 6250 continua a aproximação, reporte passar o marcador externo. Reportará 250. Gilete Lima no solo aos 5-7. Prossegue parte 5? Para funcionar a frequência livre. Estou externo embaixo travado, 6250. Sente, continua a aproximação, aguardando a introdução para pouso, Ocean. Oceania 639, decolou 58, controle 119.8. R8, bom dia. 6250, livre pouso na 10, vento 180 graus, 6219. Livre pouso 6250. Oceania 6250, no solo a 05, livre à direita 12, dando decimal 1. A direita 21162. Oi, Salvador, voo 1621, na final que você veio dar 1-0, baixar de checado. Contato visual, livre pouso na 10, vento de 200 graus, 179. Por gentileza, pode repetir a informação? Livre pouso na 1-0, vento 200 graus, com 179, altímetro 1016. 16, livre pouso na 0, voo no 621. 1621, no solo 03, livre direita, 121, decimal 1. Direita 121, 1621. Azul 596. Azul 596, nível LS que se reparou no zero, prossegue a descida até 12.000, permanece 1.016 altímetros, chama estabilizado. Bora. Meia, bom dia, prossegui descida 13.000 pés, aguarde prosseguir descida. LS Azul 5196, vista. Azul 5196, complete a aproximação LS, China Torre 1895. 1895. Torre Azul 5196, foi 10 baixa de checada avistada. Azul 5196, contato visual, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 190 graus, com 5 nós. Livre pouso, azul 596. Livre LS, você para 2.000 pés, chama estabilizado no localizador. Para o Operação 3733. Operação 3733, no ponto para 0.4. Mantenha o ponto de espera em guarda, 3733. Ponto para ponto de espera, 3733. Tá, 3733, já estou fazendo o check no equipamento 2, como recebe? Agora 5/5. Tá, 3733, visual com Embraer da Azul, no sinal da 1-0. Negativo. Após o pouso do mesmo, a linha mantém pista 1-0, certo? Após o mesmo, a linha mantém, 3733. T733, é um cheque no equipamento 2, como recebe isso? Atue? 5%. Obrigado. T733, prepara para decolagem imediata assim que autorizado. Azul 5196 no solo Azul 1, livre à direita. Chame solo em 121, desce 1. 2-1, obrigado, boa. Ex-89-6 estabilizado? Estabilizado. Compete aproximação LS, chama a torre 1-8, decimal 95. 1-8-2-9-6. Salvador, bom dia, tá 3-2-9-6. Tá 3-8-9-6, continua a aproximação, aguardando a pista livre, aeronave iniciando a live. T3896, check train e pouso na 10, o vento é de 90 graus com 5 nós. T3733, decolou 1-3, confirme? Gente do giro de motores, aporte ao término, RP02. Salvador, voa do 2065, ponto 0 da gente. Voo 2065 a Lima, vem pista no zero. Lima tem pista no zero, voo 3896 no solo, Aljuno 5, livre à direita, 121 no décima 1. 121 na direita. Gol 9098, mantém o ponto de espera e aguarde. Gol 2065, tem livre decolagem da 10, usando a de 1,60 graus com 6 nós. A livre decolagem, gol 2065, 1,60. O Gol 9098 vai manter o ponto de saída, vai aguardar, a aeronave que decolou tem o mesmo perfil de saída, ok? Patrulha 03, muito bom dia, livre acionar, chama o cano pronto para o táxi. Prossegue até a interseção, aguardando para a linha decolar. Dois, zero, meia, cinco, decolou, 18, controle, 119, decimal 8. 119, bom dia, 2065. Ponto 0, 7, 4, 0, 7. Ok? 403 é linha e mantém pista 107. Primeira nave em aproximação para 10 já, que já ultrapassou o ponto de espera, ok? Altímetro 1016 e vento 1,60 graus com 5 nós. Estabilizado na 10, baixado o trabalho. 1094, tem livre pouso na 10, vento de 1,60 graus com 5 nós. Estabilizado o pouso na 10, gol 1094. 098, atenta a aeronave na curta final, ali mantém pista na terra. Marinha 7062, prossiga. Gente, vai permanecer a linha do litoral e reportar no través sul da torre em construção para o cruzamento do eixo da 028, ok? De Salvador, gol no 394, passa agora 080 para 3.000 pés na plan de tapa. Gente, prossiga, descida 3.000, aguarde prosseguir. 394. Aguardando 3.000 pés, gol no 394. Litoral sul. Livre decolagem do ano 7, venta de 210 graus com 7 nós. Marinha 7062, na escuta? Informação, eu tenho um tráfego patrulha 03 decolando da 17, comprou do farol de Tapão. Fique atento ao mesmo, reporte quando visar. Salvador, Marinha 7102. Bono 094, no solo 22, 291. 291, Bono 094. Marinha 7102, prossegue para o final da Bono 7, aguardando instruções, ok? Será o número 2 para pouso no aeródromo Salvador. Final da Bono 7, aguardando instruções, no aeródromo para pouso. O patrulha fora do solo comprou de Itapuã. Gente, patrulha, quando no farol de Itapuã, controle 119.8, reporte quando em contato visual com a Marinha. Marinha agora no eixo 235. Está em contato visual já com a Marinha, já passou. Prossegue com o controle, por gentileza, patrulha 03. Vai chamar o controle agora então, patrulha 03. Gol 9098, tem nível de decolagem da 10, vento de 220 graus com 79. É 7062, vai manter o setor e aguardar a demoronave iniciando a rolagem da 10. Gente, você vai manter a espera nesse setor aguardando para prosseguir. Salvador, bom dia, gol na 630, para o ponto de espera do 10. Mantenha o ponto de espera e aguarde. Vai, Marinha. Marinha 7102, me escuta. O destino é parte militar. Marinha 7102, na escuta? Afirmativo. Dá presente, prossegue direto para a parte militar, reporte no solo controlado. A gente vai se aproximar, possível, para hotel, já dentro do parte militar. Tô ciente. Marque Eco Delta, aguarda. Gol 9098, decolou aos 24, controle 119.8. 119.8, bom dia. Gol 909. Linha 7062, na escuta? 62. Tá visual com tráfego da Marinha também prosseguindo para hotel, um helicóptero? Afirmativo. Tem condições de se enquadrar como número 2 da retaguarda do mesmo, prosseguindo para o hotel? O centro do aeródromo é de 160 graus com 7 nós. Prossegue direto para a parte militar, a retaguarda do Marinho. O 62, como número 2. Mike Eco Delta, livre sonar, chame quando pronto para o táxi. Ciente, Arca 02. Gol no 630, ali mantém em pista no 0. Ali mantém no 0, gol no 630. Confirma, Marinha vai seguir para o hotel 02. Prossegue passe de autoridade. O 62 está seguindo atrás do Puma da Marinha, para o passe de autoridade. Entendi. Fique atento ao mesmo que já se encontra no solo, ok? 62. 71 no 02 da Marinha, no solo aos 26, estacionado frequência livre. Oi, bom dia, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, muito bom dia. Tá, 2:30 para pouso, final em mar, tá procedente de Catu. Tango Índia Bravo, desconhece o tráfego a reportar. Pouso é critério do comandante, a parte quando me fala controlado. Quando controlado, reportará Tango Índia Bravo. Torre Salvador, é o Papa Romeu, hotel até a 6. Hotel X-Ray, reporte quando em buraquinho. Já em buraquinho, senhora. Gente, mantenha o setor e aguarde, tendo aeronave para decolagem da 1-0. Vai manter o setor, hotel taxi. Voo no 630, na escuta? Escuta, no 630. Para informação, eu tenho um helicóptero sobrevoando buraquinho a aproximadamente 500 pés, não interfere com a sua decolagem. Tem livre decolagem da 1-0, vento de 1,40 graus com 7 nós. Iniciando no 630, gente. 718, 118, decimal 95. 1895, grado centro do tráfego, Bono 394. Aguardando instruções para o cruzamento do campo, eu tenho uma aeronave em aproximação para 10 e uma aeronave decolando da 10. Ciente, ó. Até a 6. Obrigada. Marinha 7062 no solo aos 37, a estacionar frequência livre. Torre, bom dia, Gono 394, estabilizado, missão 90. Gono 394, muito bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização, Gono 394. Edmarca, com delta aguarda, por gentileza, tem uma aeronave em procedimento de cruzamento aqui no aeródromo. Mantenha a posição e aguarde, por favor. Seu hotel X-Ray, né? Escuta? Escuta, senhora. Reporte quando no través norte da torre para aproximar seu cruzamento, ok? Já no través norte da torre, o hotel está aqui. Só vai manter esse setor aguardando instruções, ok? Para informação, eu tenho um helicóptero prosseguindo para pouso na Enrimar, a 2 milhas da cabeceira 17. Ciente, hotel está aqui. Hotel tem X-Ray visual com tráfego da Gol na final da 1-0? Afirmativo, senhora. Seu cruzamento será autorizado após o pouso do mesmo, ok? Após o pouso, autorizado o cruzamento pro hotel tem X-Ray. Gol no 630, decolou os 29, controle 119.8. Gente, tá no dia bravo. Até a próxima. Bono 394, curta final, pista 90. Bono 394, tem livre pouso na 1-0, vento de 1,60 graus, 6219. Livre pouso, cabeceira 1-0, Bono 394. Romeu X-Ray, hotel X-Ray, tenho contato visual com a sua aeronave. Vai ingressar agora, vai acertar o cruzamento no eixo da 1735, a retaguarda do Gol, que já está na curtíssima. Sim, hotel X-Ray. Autorizado até a interseção, reporte para ingressão no site, marque a Codelta. Hotel, hotel, X-ray autorizado o cruzamento. Prossegue litoral sul, farol de Itapuã. Voo no 394, no solo 31, livre à direita, 121, decimal 1. 211? Afirma. 394. Hotel X-ray. Cruzou o aeródromo agora aos 31, no controle 119, decimal 8. 198, hotel X-ray. O Mike Acudelta, confirma o procedimento que o senhor pretende fazer, por gentileza? Vai alinhar, decolar, manter a posição ali sobre o farol de Itapuã, afastar até o través de Ituaçu e regressar. Ciente. Então, estou autorizado a alinhar e manter no site, reporte quando pronto para decolagem, mais Gecko Delta. Autorizado, alinhar e decolar, posição no 7, vento de 990 graus com meia dúzia nós. Mike Eco Delta decolou agora aos 3-4. Prossegue com suas manobras acima do controle, em 120, decimal 8. Correção 119, decimal 8, Mike Eco Delta. Salvador Approach, good morning, Papa Romeo Alpha Victor X-Ray, going to 3000 feet. Papa Victor X-Ray, continue descending to 2000 feet, Merced, remain 1015, clear final electric approach, home established on Calais course. We are down 2000 feet, expect ILS X-Ray 10, Alpha Victor X-Ray. Sir, please start to reduce for approach. Sorry, repeat. Start to reduce for approach. Say again, please. Start to reduce the speed for approach. Affirmative. We reduce the speed right now. Alpha keep accurate. Marinha 7069, prossiga. Você tá ciente dos helicópteros sobre o farol de Itapuã, tanto do Mike Eco Delta quanto do Bianco Zulu? Dois tráfegos aéreos, mas não vem de novo. Gente, a princípio, por informação do controle, um na 400 pés e o outro está a 600. São dois helicópteros prosseguindo para o farol. Se eu dar presente, tem condições de prosseguir direto para o pátio meia dúzia? Dá presente, está autorizado para seguir dentro para o meia dúzia. O vento é de 60 graus com 5 nós. Bom dia, 648, muito bom dia, manda um ponto de espera e aguarde. Sim, ponto de espera agora na 648. Gente, tem uma aeronave, um helicóptero cruzando agora o pátio. Tu vai manter a posição e vai aguardar o ponto de espera, por gentileza. Pode aguardar então. Negativo, que eu tenho aeronave em aproximação para 10, mantenha a posição e aguarda agora na 648. Mike Eco Delta, prossiga. Aqui na vertical da Lagoa vai em pé, para pouso. Gente, cruza de imediato o eixo da 1028, prosseguindo, vai manter em espera sobre o setor norte da 17, aguardando para proteger. Ok, presente, cruza de imediato. Ok, estamos cruzando de imediato. Salvador Approach, Alpha Victor X-Ray, established on noise. Alpha Victor X-Ray, complete your approach, Honolulu 18.95, pretension helicopter, crossover, short final 10, without the interfere with your approach. Honolulu 18.95. Call now tower 18.95. Alça, parafuso pairar, parado na cabeceira do céu. Estou em contato visual no solo agora aos 4-2, estacionar a frequência livre, Marinha. Salvador Tower, good morning, Papa Romeo, Alpha Victor X-Ray. Alpha Victor X-Ray, good morning, continue approach, stand by, clear to land. Alpha Victor X-Ray, roger. Guardião 05 para o Tix. Aguarda, por gentileza, para decolagem. Alpha, Victor X-Ray, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 05 knots. Clear to land 10, Alpha X-Ray. O Delta no solo controlado, 244, está na frequência livre. Guardião 04, siga. Reporte quando pronto para decolagem, Guardião 04. Afirmativo, está autorizado o táxi até a Oscar, fique atento ao Maqueco Delta livrando, reporte quando pronto, vai ser do norte, confere? Estou ciente. No 648, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, vou no 648. Do 4207, livre LS, separa 2000 pés. O altímetro em Salvador é 90 no 5, livre LS, chama estabilizado. Livre LS, 2000 pés, estímulo, vai chamar estabilizado, do 4207. Afirmativo, informa o tráfego de helicóptero. Um Bravo 407, a baixa altura, 500 pés, sobrevoo próximo ao Través Sud, sem interferir com a sua aproximação. Solo, Guardião 05. Guardião 05 decolou agora aos 4:06 no farol de Itapuã, controle 119.8. Sente controle, farol de Itapuã, Guardião.